Acorda, povo, aconchego chegou. Rádio Aconchego. Rádio Aconchego, na cobertura do Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife. O Fórum é um espaço de divulgação das práticas integrativas. Ele ocorre toda segunda-feira do mês, no Centro Integrado de Saúde. Segunda-feira, 9 de novembro, dia do 20º Fórum de Práticas Integrativas no CIS. O tema desta vez foi Constelação Familiar e contou com a facilitação de Ana da Fonte, sócio-fundadora do Instituto Constelar e atuante nesta prática há 14 anos. Além dela, o psicólogo Tiago Ribeiro e a terapeuta ocupacional Marina Fenício, ambos consteladores familiares no SUS, também facilitaram o momento. É a própria Ana da Fonte quem nos explica o que é a constelação familiar. Ela é uma abordagem sistêmica. Sistêmica significa dizer que todos nós estamos juntos. Então, o propósito da constelação é que, nas nossas experiências de família, nós vivenciamos, de um passado, muitas exclusões. Esse trabalho das constelações é trazer o que está oculto no campo familiar, o que não foi dito, o amor interrompido, as pessoas que não foram reconhecidas. Todos nós temos esses desequilíbrios. E o objetivo da constelação, através desse método sistêmico fenomenológico, é exatamente poder reequilibrar uma família ao trazer à tona essas exclusões. Esta edição do Fórum contou com momentos de exposição e vivências. Juliana Cavalcante participou das atividades. Ela é formada em terapia floral, além de bióloga e estudante de enfermagem. Desde que conheceu o CIS, frequenta os fóruns e nos fala sobre o fórum de hoje e seu envolvimento com a constelação familiar. Eu achei ele muito revelador e esclarecedor. E o que eu achei melhor foi que ele foi prático. Ele mostrou o que acontece na realidade. A constelação, ela foi muito profunda para mim. Ela revelou sentimentos que eu não identificava. As outras terapias me aliviaram, mas a constelação, ela identificou os sentimentos que estavam permeando. A constelação, ela deu nome aos sentimentos. A constelação familiar é uma terapia disponível no Sistema Único de Saúde. Tiago Ribeiro fala sobre esta prática no sistema público e como acessá-la a partir do SIS. É uma terapia que está sendo ofertada a qualquer pessoa. Ela é um direito, na verdade, de saúde. Quando ela entra no SUS, ela entra enquanto um direito para as pessoas. É uma oferta gratuita. O SUS é público, é estatal e é gratuito. E isso é uma grande possibilidade de trabalhar com uma técnica que só é ofertada geralmente no campo privado, em que você tem que pagar, às vezes, um valor alto para ter acesso a ela. E você pode ter acesso aqui no SUS gratuitamente. Que ocorre toda quinta-feira às 14 horas. É só você chegar, não precisa de nenhum papel, de nenhuma burocracia. Você simplesmente chega no grupo, ocorre aqui na Sala Vermelha. É uma experiência muito rica, muitas pessoas já passaram por aqui. E eu convido você a vir também. Pode vir, pode chegar. Um abraço. Lembrando que o Centro Integrado de Saúde localiza-se no Engenho do Meio, no antigo Centro de Treinamento da SUDENE, Rua Lindolfo Collor, número 65. Até o próximo mês, na cobertura de mais um Fórum de Práticas Integrativas do Recife. Aconchego.